O que me preocupa mais é a redução do efetivo animal na zona, na área de intervenção da ANCOS, que é a área de intervenção geográfica da Serra da Estrela. Como reduzir o efetivo, há criadores que estão também a reduzir. Porque ainda o governo, não me refiro concretamente, este governo, ou melhor, eu vou corrigir a afirmação, quem governa este país ainda não se apercebeu definitivamente, ou quem governa e quem tem governado este país, não ainda pensou seriamente que a agricultura é um modo de sobrevivência e um modo de economia de uma região. Uma praga para a agricultura tivemos nós, um indivíduo chamado ministro Jaime Silva. Praga. Será uma praga. Em contrapartida, o ministro Serrano, também do Partido Socialista, foi excelente para connosco. Excelente, posso dizer o mesmo, excelente. E, portanto, a relação com o Poder Central é atualmente... É ótimo, compreenderá, é ótimo. São pessoas que nos têm ouvido toda a hora, todo o dia. Eu ligo-lhe, eles atendem-me.